Quero ver você pegar esse garrote só, porque ele é ligeiro e te dá um nó. Quero ver você pegar esse garrote só, porque ele é ligeiro e te dá um nó. Correndo pra cá, correndo pra danar. Correndo pra cá, correndo pra danar. Correndo pra cá, correndo pra danar. Correndo pra cá, correndo pra danar. Quero ver você pegar esse garrote só, porque ele é ligeiro e te dá um nó. Quero ver você pegar esse garrote só, porque ele é ligeiro e te dá um nó. Correndo pra cá, correndo pra danar. Correndo pra cá, correndo pra danar. Correndo pra cá, correndo pra danar. Correndo pra cá, correndo pra danar. O bicho nunca para nem pra respirar, nunca fica pra trás. Nem o vaqueiro pega, ele é demais. Garrote bravo é assim, ninguém pega pra capar. Garrote bravo é assim, ninguém pega pra capar. Garrote bravo é assim, ninguém pega pra capar. Garrote bravo é assim, ninguém pega pra capar. Vamos subir a serra toda só pra ver ele passar, fugindo alto sem parar. Vamos subir para que te poder cuidar, porque eu quero te ligar. Esse garrote é tinhoso, corredor e perigoso. Sai pra frente, minha gente, corram, venham logo sem parar. Cantando, cantando. Vini dançando, dançando, dançando. Areio. Dividido em 7. E eu, 14,5. Olha o garrote passando ali. Olha a galinha, galinha ajeitando os pintinhos. Olha. Bonitinho. Vou deixar a Lina sozinha pra ela quebrar tudo. Garrote bravo é assim, ninguém pega pra capar. Garrote bravo é assim, ninguém pega pra capar. Garrote bravo é assim, ninguém pega pra capar. Garrote bravo é assim, ninguém pega pra capar. Vamos subir a serra toda só pra ver ele passar, fugindo alto sem parar. Ah, esse garrote é tinhoso, corredor e perigoso. Sai da frente, minha gente, corram, venham logo sem parar. Esse garrote é tinhoso, corredor e perigoso. Sai da frente, minha gente, corram, venham logo sem parar.